mais uma goleada de audiência. Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco. Bebeu, passou.